Bom dia, 7675, 00. Bom dia, 670, qual o nível para Galeão? 3-4. Aguarde com o direção, senhor número 2 para cópia. Valeu. Posicionamento. E aí, chama lá. zona, cruzado na ONU, zona 744. Banca. E o Mike chamando o Recife. mantendo 3 dias antes. Tango Fox, Tango Bravo. Identifique chegada Cari, desça ao nível 040 na proa de Cari. Zero, 40, proa de Maré. Fox, Tango Bravo. Proa de Cari, chegada Cari. Confirme chegada Cari. Afirmativo, comandante. Proa de Cari, estamos operando com a pista 28. Ok, nós vamos subir para descida Mari. Beleza, modifique sua saída para Gola até a posição Eval, após direto Crate, senhor. Gola até? Gola até a posição Eval, após direto Crate. E aí, obrigado, Gola agora após Crate, obrigado. Entendi. Dan 3-0, leia tudo, repito. Usado no 62, senhor, chame táxi 6700. Aqui é manutenção, hora que tirar o finger tá livre pro spec. Localizador. passando para dois dígitos, ela localiza o foco de tempo dela. E a todos nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 28, o tempo de 290 graus, meia dúzia de nós, no 04, justifica. TL decola 287. Just 6700, decolada Zuno 0, chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor, bom voo. Web 6700, bom dia, contato radar, submarino 340, saída.